Nossa palestra de hoje vai nos apresentar esse tema, inclusividade religiosa. Vamos lá. Boa palestra a todos. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Jair. Jair, obrigado, viu? Muito bom mesmo. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos, que todos possam nesta noite ser abençoado, curado, esclarecido, iluminado, não por aquilo que eu vou estar fazendo, mas pela presença tão amorosa dos Espíritos que tão generosamente nos acolhem todas as vezes que nós chegamos aqui. Então, meu agradecimento inicial é a esses irmãos maiores, que nos abraçam de uma forma tão carinhosa, tão intensa, que um dia, quando a gente voltar para o mundo espiritual, a gente vai saber avaliar o que significa estar em uma casa espírita. Então, meu muito obrigado a eles, obrigado a Alexandre, a todos que nos permitem estar aqui compartilhando as nossas reflexões, compartilhando as nossas impressões sobre o conhecimento espírita. Obrigado ao Jair, que trouxe essa harmonia grande para o início aqui, nos envolvendo em ideias tão positivas. E a gente só tem a agradecer a Deus por tudo. A vida é uma coleção de bênçãos, e dessa forma a gente deve viver e encarar. E o Espiritismo é para todos nós essa grande bênção, essa grande oportunidade de crescimento, de transformação. Nós que recebemos esse conhecimento espiritual através de missionários que tiveram um comprometimento, uma dedicação tão intensa para que nós recebêssemos um conhecimento cristalino, puro, repleto de profundidade. Nós temos que agradecer a Allan Kardec com a sua missão, com o seu trabalho, a todos os espíritos. Vai trocar? Está vizinho? A todos os espíritos. Agora sim. Então, o nosso agradecimento, então, a todos aqueles que nos permitiram esse conhecimento que nós desfrutamos hoje. E o agradecimento a Chico Xavier também. O Chico é uma pessoa, um espírito, um ser que nos trouxe um manancial de informações, de conhecimento, que nós ainda estamos aprendendo muito sobre o que ele nos possibilitou. E hoje eu trago para as nossas reflexões uma dessas grandes lições, que ele foi o intermediário. É uma história que consta do livro Os Mensageiros, o segundo livro da série André Luiz, que recentemente teve o filme, que tem grande mérito em divulgar, em trazer para o grande público o conhecimento sobre a vida espiritual. Mas, obviamente, que o filme não conseguiria retratar todas aquelas histórias, todos aqueles ensinamentos. E essa história em particular que hoje eu trago para compartilhar e acrescentar algumas reflexões sobre ela, não é nem de leve citada no livro, no filme, e naturalmente não era possível, né? Por isso que a gente que é espírita, que conhece o Espiritismo um pouquinho, nós devemos sempre voltar a essas fontes. As obras básicas de Allan Kardec, que só são chamadas de básicas, não porque são fáceis, mas porque é o início de tudo. E a obra complementar de Chico Xavier, que traz inúmeras informações de grande importância para nós. Quero trazer para vocês, então, uma história que ela está dividida em duas partes. Uma no capítulo 17 do livro e a outra no capítulo 27. Aliás, o título da palestra, Impulsividade Delituosa, é justamente o título do capítulo 17. Hoje nós vamos abordar apenas aquilo que é possível do capítulo 17. Quem quiser conhecer a história, tem três opções: ir lá e ler o livro, que é aconselhável e necessário para quem quiser realmente se apropriar. Pode também assistir lá no meu site antenormoraes.com.br, tem a segunda parte da palestra de hoje. Ou esperarem o Alexandre me convidar mais uma vez para eu voltar, para eu fazer a segunda parte da palestra. Tem essa opção terceira. Quem aguentar esperar, vamos ver aí quando a gente consegue voltar. Mas essa história que está dividida em duas partes, ela está repleta de lições maravilhosas, como todas as que o André Luiz, e vai aqui o nosso agradecimento a esse ser que nos trouxe tantos conhecimentos, tantas informações, mas essas duas histórias nos falam de questões que tocam a todos nós. Embora o que aconteceu com esses personagens não vai ter sido a experiência de todas as pessoas, mas as reações que eles tiveram diante dos problemas da vida, essas reações são comuns a todas as pessoas. E por falta de conhecimento, não só o conhecimento moderno que nós temos sobre o que nos leva a reagir de uma forma ou de outra às diferentes situações da vida, mas a um conhecimento espiritual mais profundo, a falta desse conhecimento leva o espírito, na sua evolução, a cometer erros que depois ele vai levar um tempo imenso para reparar. E é sobre isso que nós queremos, então, refletir nessa noite. O quanto, quando nós não nos apropriamos verdadeiramente de conhecimentos, sejam que a ciência nos possibilite, sejam os conhecimentos espirituais, quando nós não nos apropriamos verdadeiramente deles, nós incidimos em inúmeros erros. E acabamos acarretando para nós mais dificuldade, mais dor, mais sofrimento, mais luta, mais trabalho para superar tudo. Bom, vamos começar então logo falando, porque essa história nos traz aí informações importantes. E o personagem principal é Alfredo e Ismalha. Alguém se recorda quando leu o livro? Alfredo e Ismalha são dois espíritos que viveram aqui, foram pessoas como nós, que lutaram, que sofreram, passaram por grandes desafios e se elevaram nessa caminhada. Era um casal muito feliz, um casal que estava tudo muito bem na vida deles, tinham bens materiais, tinham uma vida confortável, era um casal que se amava, tinha dois filhos, estava tudo em ordem na vida deles. Só que a invigilância do Alfredo trouxe ao casal muita dor e muito sofrimento. Eles provavelmente viveram na virada do século XIX para o século XX. Eu não consegui precisar claramente em que período eles viveram. Mas é provavelmente nesse período ali, final do século XIX, começo do século XX. E o Alfredo, então, é alguém que, por não ter observado bem as condições de vida, trouxe ali consequências dolorosas para ele e para sua esposa. Lembrando que quando a gente estuda a história das outras pessoas, das dores que elas viveram, dos sofrimentos, a gente tem que ter um olhar compassivo, temos que ter muito respeito pelo que a pessoa está vivenciando, não podemos julgar dizendo, ah, mas ele foi tão ingênuo, ah, por que que ela se permitiu a isso? Por quê? É só quando a gente passa pela experiência que a gente sabe realmente o quanto ela é desafiadora. É muito fácil na nossa posição de quem não passou por uma experiência criticar as pessoas envolvidas. Assim como nós nos sentimos quando alguém nos critica sobre as nossas imperfeições, a nossa incapacidade de resolver bem os nossos problemas, nós nos sentimos incomodados, injustiçados. Aliás, o André Luiz relata num dos livros exatamente essa situação em que um espírito que foi injustiçado num comentário vem até a pessoa tomar satisfação para esclarecer: a coisa não era bem do jeito que você está dizendo. Isso nos leva a pensar que quando a gente estuda essas histórias, e a gente tem que reconhecer que ali são pessoas que viveram, que tiveram dramas. Existem companheiros que acham que essas histórias do André Luiz são fictícias. É apenas um recurso didático que ele usou para nos falar de temas éticos morais. Mas em nenhum momento, nem o espírito, nem o médium disse: olha, são ficções isso, nós só queremos transmitir uma ideia. Então nos permite conceber que são sim pessoas que viveram esses dramas, e se não forem exatamente essas pessoas, outras viveram esses dramas muito parecidos. É curioso porque na história da humanidade as histórias se repetem com muita frequência, porque os nossos dramas, os nossos desafios não são muito diferentes. Mudam os nomes dos personagens, as localidades, alguns detalhes da vida, mas aquilo que faz doer em mim é o que faz doer no outro, e assim vai. Então nós podemos conceber que muitas pessoas passaram por dramas mais ou menos parecidos. Por isso que nós não podemos nem ter julgamentos sobre as decisões das pessoas, e precisamos lembrar que nós estamos vivendo e sofrendo manipulações o tempo todo. É uma história que fala sobre isso e mostra o quanto também as pessoas podem ser manipuladoras. E ai de nós se somos nós os manipuladores, que muitas vezes, achando que estamos fazendo algo certo, estamos tramando contra a felicidade de alguém. A história do Alfredo, ela envolve então uma situação triste, né? Um casal muito feliz e um amigo muito desleal, um falso amigo. Alguém que o Alfredo tinha grande afinidade, era inclusive sócio dele, que começa a se interessar por Ismália e começa a investir numa tentativa de seduzi-la. Ela, já um espírito muito consciente dos seus deveres, das suas obrigações e ainda mais do amor que ela tinha pelo marido, ela resiste bravamente. Lembre-se sempre que eles estão vivendo numa época em que a mulher tinha pouca voz, ela não podia se manifestar tão facilmente. E até hoje está muito difícil da mulher reivindicar os seus direitos, ter ali respeitado os seus direitos, que são absolutamente naturais, assegurados pelas leis divinas. Imagine que naquele tempo, então, Ismália não tinha essa liberdade como hoje a mulher poderia ter, de publicamente expor o quanto ela está sendo ofendida, agredida por uma pessoa que investe ali, sendo que ela não tem nenhum interesse nesse falso amigo ali do Alfredo. Ele, percebendo que Ismália não aceita a sua sedução, o que que ele faz? Ele começa a insinuar para o Alfredo que Ismália estava traindo o Alfredo. Porque numa mente doentia, o que que ele pensa? Se eu não consigo, eu vou atrapalhar a felicidade dessa pessoa. Ou ainda, se eu conseguir fazer com que o Alfredo a repudie, eu poderei ter alguma vantagem. E ele foi insinuando. O Alfredo, muito desprevenido, foi acolhendo. E lembre-se mais uma vez a mentalidade da época, em que um homem, falando para outro homem, o peso da palavra dele tinha muito maior importância do que o da própria esposa. Infelizmente, isso ainda acontece nos nossos dias. Para alguns indivíduos, o peso da palavra de um homem tem mais valor do que o peso da palavra de uma mulher. Aliás, isso é um indicador de atraso espiritual. Se a gente está fazendo distinção entre as pessoas pelo gênero, pela condição social, étnica, cultural, religiosa, se a gente está julgando as pessoas por aquele papel que ela assumiu nessa vida, nós estamos ainda muito atrasados espiritualmente. Porque disse-nos o Mestre: não julgueis. Nós não podemos taxar ninguém de nada pelas condições que essa pessoa apresenta na vida. Se nós estamos fazendo isso, nós estamos ainda com alguma dificuldade de compreender o Evangelho. Para conhecer um ser humano, nós precisamos estar muito abertos e não ver ali os detalhes de uma vida, mas ver ali a essência daquele ser. Mas então, nessa época, o Alfredo foi colhendo aquelas sugestões infelizes. Isso é manipulação. E isso ainda acontece nos nossos dias de forma muito mais velada, muito mais sutil, não só nos relacionamentos conjugais, mas em quaisquer relacionamentos. nos ambientes de trabalho isso é muito comum. As pessoas, nas suas conversas, nos seus diálogos, elas estão insinuando, estão criando no outro uma impressão, uma ideia, uma predisposição. Quantas pessoas não vivenciam, muitas vezes, dentro do seu ambiente de trabalho, esse tipo de situação, em que estava indo tudo bem, de repente ela percebe, algo está mudando aqui, as pessoas estão me evitando, as pessoas já não estão com o mesmo relacionamento que tinha antes. Isso pode acontecer dentro das famílias também. Então, esse mecanismo de manipulações em que as pessoas falam coisas que induzem o outro a mudar o seu comportamento, isso é muito comum. A história do Alfredo apenas mostra a história de um casal em que alguém começa a manipular o marido. Mas em quantas das nossas relações nós não podemos estar sendo manipulados ou alguém... ou nós estarmos sendo os manipuladores e nós nem percebemos. Isso serve então de alerta para todos nós. E o Alfredo, ele foi então sendo envolvido pela história do falso amigo, e até que ele já estava acreditando na situação, mas nunca chegou e conversou diretamente com a esposa sobre aquilo. Chegaram a ter algumas discussões em que ele insinuou essa suposta traição dela, mas aquilo ficou guardado. E aqui viria aquele pensamento: por que que a Ismália não falou do amigo, insinuando, falando, e agora essa história toda? Porque ela era uma pessoa que não tinha maldade no coração, não tinha pensamento de relacionar as duas situações, uma alteração no comportamento do amigo, do marido, e as insinuações prévias. Ela era uma vítima ali. Ela não tinha como avaliar aquela situação em toda a extensão. Ela não sabia o nível de manipulação que ela estava sendo submetida. E fica para nós um alerta, para a gente observar quem nós acolhemos em nossa vida. Porque embora a gente deva amar e acolher todas as pessoas, a gente não pode tornar a nossa vida vulnerável a ninguém que entre nessa vida e comece a interferir. Nós devemos criar barreiras e proteções. Amor e perdão não tem nada a ver com se tornar uma vítima passiva na mão de ninguém. Mas então o Alfredo, já envenenado na sua mente, no seu pensamento, ele está predisposto a acreditar numa traição. E o plano macabro do amigo tem o seu curso. O que que ele fez? Ele contratou uma pessoa para que ele entrasse na casa do Alfredo e ficasse lá num dos cômodos. Esse amigo, então, dentro do horário marcado, sabendo onde estava o Alfredo, foi lá e conversou com ele e falou: olha, aquilo que eu falei, você vai encontrar a prova agora. O Alfredo ficou raivoso, furioso, correu para sua casa, e não é que tinha um homem lá dentro mesmo, estranho? Para uma pessoa que já vinha sendo ali plantada na sua ideia, a ideia de que ele estava sendo traído, observar um homem saindo do lar, e ainda mais naquela época, né, em que havia tantos preconceitos, tantas ideias, em que para muitos persistem até hoje, aquilo era uma prova definitiva de que alguém estava ali. O Alfredo então entra abruptamente ali na casa, observa um vulto saindo de um dos quartos e fugindo, e aí ele saca a arma e sai correndo atrás desse suposto amante da esposa. Atira, mas não alcança, não pega ele. Quando ele volta para dentro da casa, o que que ele faz? Apenas acusa, briga, discute com a esposa, não ouve ela em nenhum momento, ela chorando muito, muito fragilizada com tantas acusações, com tanto sofrimento. E ele então, o Alfredo, vai identificar um chapéu que tinha sido deixado intencionalmente dentro do quarto dele. Percebam que é uma trama bem elaborada, parece trama de novela, de ficção, mas se a gente for buscar as histórias reais da vida, existem coisas até piores, em que as pessoas realmente criam esses ardis, todas essas situações, para envolver alguém e prejudicá-lo. Para o Alfredo, a presença do chapéu no quarto era definitivamente a prova o suposto amante estava ali, tinha estado ali realmente, e ele viu ele fugindo. Não adiantou nada do que a Ismália falou. Ele simplesmente tomou uma decisão. A partir daquele momento, ele se separaria. Naquela época, a mulher não tinha nenhum direito nessa decisão da separação. Era algo sempre unilateral, era apenas o homem que decidia. E o homem decidiu o destino dos filhos. Os dois filhos são retirados da Ismália e ele, então, devolve a Ismália para a casa dos pais, manda ela de volta para morar com os pais dela, e ele resolve ir morar na Europa. Ele deixa os dois filhos sob os cuidados de alguém que ele contrata para essa finalidade. O que aconteceu com o Alfredo, né? Por que a pessoa se permitiu ter reações tão absurdas, tão ilógicas? O que levou o Alfredo a agir dessa forma? Hoje, analisando a história, o que se passou com o Alfredo é algo que se passa com todas as pessoas em algum momento da vida ou em vários momentos. Todos nós já passamos por isso que o Alfredo passou. Não a história em si, mas ter uma reação completamente desproporcional ao problema que ele está vivendo. E isso hoje é explicado por um mecanismo que a neurociência explica e que é conhecido como sequestro da amígdala. O Alfredo, ele vivenciou exatamente esse mecanismo que nós vamos descrever agora. Aqui a gente tem uma representação aqui do encéfalo, com a área superior aqui o córtex, e aqui algumas estruturas cerebrais. Aqui nos interessa mais especificamente agora é essa área aqui, ó, que é conhecida também como amígdala. Não tem nada a ver com essas que nós temos aqui na região da garganta, tá? Essa amígdala, ela é um centro de neurônios que tem uma resposta automática para as nossas ações. O mecanismo que aciona ela, ele está descrito dessa forma aqui. Quando a gente vê alguma coisa, ou até ouve, o que acontece? É disparada uma mensagem que vai até essa área aqui do cérebro, o tálamo. Do cérebro não, do encéfalo aqui, ó. Essa área. Essa área manda uma mensagem para a amígdala e ela estimula uma resposta. É aquilo que nos leva a fazer as coisas sem pensar. Vocês já tiveram respostas instantâneas em alguma situação que na hora que você está agindo você reflete: que bobagem ou que besteira é essa que eu estou fazendo? Já vivenciaram isso? Na hora, instantaneamente, você está fazendo uma coisa e você já é capaz de refletir: eu não devia estar fazendo isso, está errado. Qual é o mecanismo que está acontecendo no nosso cérebro, então? Quando você está fazendo a bobagem, está dando a resposta automática a uma situação, foi a amígdala que te deu esse comando. Ela te impulsionou a reagir. Quando você começa a refletir que aquilo que você fez não é correto, não é adequado, nem sempre é simultâneo, às vezes pode levar muito tempo para você perceber que você agiu errado, no trânsito isso é muito comum. Já vivenciaram isso? Na hora alguém fecha, é a hora que as esposas olham para os maridos, né, Bem? Aí alguém te fecha, você fica bravo, furioso, passa algum tempo, aí você vai lá e começa a refletir: não precisava ter aquela reação, não era necessário, já passou, já foi. É quando a informação chega numa área superior do cérebro, que é o córtex cerebral. Essa área superior aqui, olha, é o resultado desses 200 mil anos de evolução que nós seres humanos temos e que nos separa dos outros primatas. Nós temos aproximadamente, segundo a ciência, por volta de 150 mil a 200 mil anos de evolução da nossa espécie. Nosso ancestral em comum com os chimpanzés é algo em torno de 1,5 milhão de anos atrás. Até nós começarmos a desenvolver essa camada superior do cérebro mais desenvolvida, foi nesses últimos 200 mil anos que nos levou a essa capacidade mental que nós temos hoje de processar informações, de refletir, de criar a música, de criar as artes, as ciências. Tudo isso surge nesse período da evolução. Aí o que que acontece? Aí sim, no neocórtex, ou o novo córtex, essa parte superior, é que a gente consegue processar as informações e dar uma resposta adequada a elas. Só que antes a amígdala já fez a gente reagir. Por quê? Nós precisamos desse mecanismo, porque ela é uma resposta automática de sobrevivência. O nosso ímpeto de brigar, de lutar, de combater, de reagir violentamente é um vestígio da evolução que persiste em nós, que para nós encarnados ainda é importante, porque se aparecer agora um leão aqui subitamente, eu vou ter que ter uma reação rápida, eu não posso ficar processando a informação. Ah, ele é um leãozinho treinado. Não, eu tenho que sair correndo ou me fingir de morto. Só que eu não consigo raciocinar nessa hora. Quem vai me responder se eu ataco ou se eu finjo de morto é a resposta que a amígdala dá. O grande problema é que a nossa vida ficou tão complexa que nós não conseguimos entender esses mecanismos simultaneamente. A gente não consegue. Que hora que eu tenho que seguir o instinto, que hora que eu tenho que reagir conscientemente. A gente muitas vezes reage mais por instinto, por resposta automática. E eu sei que talvez alguém está pensando assim: mas pera lá, nós não somos espírito? Isso não é uma explicação materialista para como nós agimos? Veja, no espiritismo a gente não despreza a ciência nunca. Ela é incorporada à nossa base de conhecimento e de explicação. O que nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos? Me desculpem, me foge a pergunta agora. Mas está lá em algum lugarzinho. O espírito, ele é tanto mais livre do efeito da matéria, quanto mais evoluído é. Quanto menos evoluído ele for, mais a matéria tem ascendência sobre ele, não é isso? Era sobre isso que os espíritos estavam falando. Nós somos muito instintivos porque ainda somos espíritos numa etapa da evolução que apenas respondemos a instintos. À medida que evoluímos, nós vamos tornando esses processos de decisão muito mais conscientes. Um espírito evoluído é muito mais consciente do que ele deve fazer. Jesus tinha um poder absoluto na hora que ele foi preso. Ele poderia ter paralisado todas aquelas pessoas, porém, ele não usou aquele poder todo. Ele podia restituir a visão a um cego. Pernas atrofiadas por anos de paralisia eram restituídas na sua musculatura. Ele faz uma transformação molecular na água para ela adquirir propriedades de uma substância orgânica que dá ali a característica do vinho. Por que ele não usou aquele poder naquele momento? Porque ele era plenamente consciente da ação que ele tinha que fazer. Jesus sabia que a missão dele terminaria ali, naquele momento. Ele se permite morrer para que ele possa depois voltar em espírito e mostrar: olha, gente, vocês viram lá meu corpo morto? Estou eu aqui vivo, porque o espírito permanece, ele vive. Por que ele não teve o ímpeto que Pedro teve de puxar uma espada e ferir o soldado do templo, Malcolm? Por que ele não fez isso? Porque ele era plenamente consciente. Ele não era tomado por emoções. Até quando ele derruba as bancas dos cambistas no templo, é uma ação consciente dele. Não é ímpeto raivoso naquele momento. É diferente da gente quando vai lá e quebra tudo porque está nervosinho. Não é assim? Nós fazemos aquilo e depois, logo em seguida, a gente se arrepende. Puxa, eu quebrei o negócio porque eu taquei na parede, vou ter que comprar outro para repor. A gente não se arrepende? Por quê? Porque nós agimos por esse impulso, porque ainda somos espíritos submetidos à influência da matéria. O que aconteceu com Alfredo e acontece com todos nós é porque a matéria tem um grande predomínio sobre nós ainda, porque nós ainda não aprendemos como espíritos a controlar esses mecanismos que são importantes, que são necessários para a nossa sobrevivência e evolução aqui no mundo. Então essa informação não choca com o conhecimento que nós temos de que nós somos espíritos e somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Alguém perguntaria assim, mas essa informação que você traz agora ela é recente, ela é coisa de 20 e poucos anos para cá. E a história se passa numa época em que o homem não tinha ideia de cada função, de cada área do encéfalo. Como que o Alfredo poderia saber dessas coisas? Como ele podia saber sobre tudo isso? É o que a gente vai tratar agora. E eu vou pular essa parte aqui. E aí a gente vai começar a analisar os fatores que levaram o Alfredo a se tornar vítima de si mesmo e que permitiu a ele agir da forma como ele agiu. O Alfredo, ele traz no livro o seguinte, ó, eu vou ter que chegar ali pertinho para ler, porque ali eu não consigo. O Alfredo, ele fala o seguinte, ó, primeiro fator de queda dele, a falta de vigilância motivada por interesses econômicos. Lá no capítulo 17, ele diz assim para André Luiz, o amigo desleal com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Ele era altamente influenciado por esse amigo, por quê? Porque ele tinha interesses comerciais com o amigo. Ele tinha ali uma sociedade. Então aquela pessoa tinha grande influência sobre ele, por interesse. Esqueci-me, contudo, de que a virtude a qualquer tempo será atormentada pelo vício. Minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo. Ele não conseguiu perceber a maldade do amigo porque ele estava submetido aos interesses que ele tinha em comum. E quantas vezes a gente não observa o quanto nós somos manipulados por pessoas porque nós estamos de alguma forma submetidos a elas, seja emocionalmente, afetivamente, por interesses outros. Quantas pessoas, às vezes, no ambiente de trabalho, cometem atos injustos porque estão sendo ali obrigados porque tem que manter o seu emprego. E a pessoa, ela baixa a cabeça e aceita uma injustiça. Então, o Alfredo, ele está reconhecendo nessa parte aqui o reconhecimento disso. Olha, outra coisa que ele fala, reconhecendo o quanto ele era influenciado. E quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero, buscou envenenar meu espírito desprevenido. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. Atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas. Esse homem exercia profunda influência sobre mim e atentando aos laços que nos uniam, ou melhor, e atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Era uma esposa que percebia que não tinha confiança do marido, que seria inútil ela falar para ele dos problemas que esse falso amigo estava criando. Então perceba como deve ser difícil para uma pessoa estar vivendo com a outra e não poder confiar nela. E isso tudo porque ele se permitiu influenciar. O sequestro da amígdala dele, ele poderia ter evitado se ele não tivesse alimentado as ideias que ele colheu desse amigo. Se ele tivesse percebido, aqui há uma manipulação, aqui tem uma coisa errada. Quem é essa pessoa para vir falar dela? Por mais que eu tenha interesse. Mas veja, ele é um homem que está vivendo num país que era cristão, tinha ali provavelmente sido catequizado, deve ter ouvido em algum sermão das missas que ele foi, ele deve ter ouvido essa lição de Jesus, olha. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu pessoalmente entendo que Jesus, quando fala coração, ele está falando a essência da vida, aquilo que é o mais importante. Esse homem, o Alfredo, e não estou julgando ele, porque ele, ao compartilhar a história, ele imaginava que era para que nos servisse de aprendizado. Mas ele foi alguém que não tinha o seu tesouro no lugar certo. Ele não juntou os tesouros dos céus, porque ele não percebeu que o lar dele, a esposa, era algo mais sagrado do que a relação de amizade e de interesse comercial com aquele amigo. Ele se permitiu influenciar por conta de uma fragilidade dele. Tivesse ele refletido sobre isso aqui, e que todos nós possamos hoje refletir, onde nós estamos ajuntando os nossos tesouros? O que, que realmente é mais importante hoje na nossa vida? A nossa essência, aquilo que é o mais significativo. O que, que a gente está investindo realmente da nossa vida? Porque a gente pode se equivocar muito. A gente pode se enganar muito sobre o que realmente é importante. Tem pessoas que, para poder, por exemplo, manter um emprego, estão se corrompendo, cometendo inúmeras injustiças. Tem pessoas que, para poder manter certos contatos, certas relações, passam por cima da ética, de tudo que é importante. Tivesse o Alfredo procurado refletir sobre isso, ele teria entendido que ele teria que ter dado muito mais importância à sua esposa, que tinha dado provas inúmeras ao longo da vida de que ela era uma pessoa fiel a ele, leal àquela relação, do que uma pessoa que se atreve a vir insinuar coisas. Por isso que ele se predispôs a ter uma reação tão negativa quando ele vivenciou uma situação fictícia criada ali. Mesmo ele não sabendo desse mecanismo cerebral, ele já tinha um roteiro de prevenção do que era importante. O problema é que muitas vezes essas lições de Jesus, elas não são bem refletidas por nós. Em outras épocas, nós, como pregadores, pastores, padres, ministros inúmeros, nós não soubemos entender o que Jesus estava falando em muitos momentos. Mas peraí, que tem mais lições de Jesus que, se ele tivesse refletido, ele teria evitado tudo isso. Como, por exemplo, não esclarecer as acusações com quem interessava, não checar os fatos. Ele diz assim, olha, enquanto eu dava ouvidos à calúnia, fora do meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a desconfiança absoluta de outra época. Ou melhor, e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Olha o que Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, vai e, em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhastes o teu irmão. A lição de Jesus é muito clara, gente. Se um dia a gente tiver algo contra alguém, com alguém, alguma demanda, vamos a esse irmão. E irmão é coração. Vamos de coração aberto se entender com essa pessoa. Não vamos com espírito de briga, nem de conflito, nem de acusação. Mas a lição do Evangelho é tão clara e a gente não faz isso. As pessoas são incriminadas, acusadas, a gente cria ideias falsas sobre a conduta das pessoas, mas a gente não vai para o diálogo aberto, franco, honesto. A gente não abre o coração com o irmão. A gente prefere falar dele para outras pessoas do que resolver diretamente com ele. Foi o que o Alfredo fez. Ele criou uma ideia errônea sobre a esposa, mas não seguiu essa lição. Será que ele não ouviu em algum sermão? Será que ele nunca leu o Evangelho? Não sabemos. Nós hoje já sabemos. Então passamos a ter que ter uma conduta diferente. Toda vez que alguém tiver alguma pendência com a gente, que a gente pare e pense. Eu já conversei com essa pessoa? Eu dei a chance a ela de me dizer claramente o que ela pensa e sente? Eu a ouvi como um irmão? É isso que nós temos que pensar antes de julgar qualquer pessoa que a gente imagine que esteja afetando a nossa vida. E ó, tem outra coisa que o Alfredo fala, olha, falta de compaixão. Olhos com gestos, vomitando insultos, quis eliminar Ismália, banhada em lágrimas aos meus pés. Ele conta no, na continuidade que uma força deteu ele. Obviamente foi a proteção espiritual. Machismo e autoritarismo. No dia imediato, fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismalha, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Veja, ele estava agindo com as normas sociais da época. Era legítimo, era legal, na época o homem decidiu sozinho o destino da família numa situação dessa. Será que quando hoje a gente decide as coisas que as leis nos permitem, nós estamos sendo corretos realmente do ponto de vista espiritual? Ou as normas sociais, as regras sociais que a gente segue, que nos permite fazer um número imenso de coisas, que é considerado aceitável, será que lá no futuro a gente não vai pensar como hoje nós reconhecemos que esse direito absurdo que o homem tinha, isso era uma época bárbara, primitiva? Será que lá no futuro, coisas hoje que a gente está fazendo, a gente não vai pensar assim? Então a gente tem que estar refletindo que, embora a gente possa estar agindo dentro da lei e dos costumes de uma época, espiritualmente a gente pode estar falhando. Eu tenho um monte de exemplo aqui, mas não vou falar porque é para que vocês pensem e ninguém saia daqui com culpa, mas para que cada um pense nisso. Porque realmente tem um monte de coisa que nos é permitido hoje, nós fazemos, mas elas não contribuem para a nossa felicidade espiritual. E isso a gente deve refletir muito. E ele colocou essa frase, olha: penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta. Ele se permitiu agir sobre forte emoção, porque foi alimentando tudo aquilo dentro dele. E aí, olha, ele esqueceu uma lição inesquecível do Sermão do Monte: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ainda que ela fosse uma mulher que o traiu, ela merecia aquilo? Não. Ainda que ela tivesse atentado contra a vida dele, ela merecia não ter o direito de se explicar, de se justificar? Não. Ela merecia misericórdia, ainda que tivesse feito tudo isso. E nós ainda agimos muitas vezes sem essa misericórdia que Jesus nos disse que nós precisamos. Porque quando ele disse: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdias, misericórdia, é óbvio que ao longo da vida nós precisamos ser perdoados todos os dias. Ao longo da vida nós precisamos que as pessoas entendam as nossas falhas e nos aceitem e nos dê nova oportunidade. Então, é claro que faltou a ele a compreensão dessa lição do Evangelho. Mas ele então passa por muitas dificuldades, muitos problemas, porque lições que estão há 2000 anos disponíveis não foram bem compreendidas. E quem sabe no futuro nós vamos voltar de novo ao Evangelho e vamos pensar: olha, estava lá, eu já tinha lido aquilo. Aliás, essa semana que passou aconteceu isso comigo. Cometi um erro e imediatamente eu lembrei: você já falou disso 20 vezes nas palestras. Você já leu sobre isso e você foi lá e fez aquilo que um dia você reconheceu que estava errado. Agora imagina o que nós vamos descobrindo ao longo da nossa evolução espiritual. O quanto nos falta ainda meditar mais profundamente nas lições do Evangelho. Tirando da letra, que é resultado de uma produção cultural, religiosa de muitos séculos, mas buscando a essência do Evangelho. Que foi o que Allan Kardec fez quando ele compilou os ensinamentos dos Espíritos e organizou o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que nem todas as passagens estão lá? Porque ele pegou aquelas de essência espiritual mais facilmente reconhecíveis e mostrou o quanto aquilo era compatível com aquela doutrina que os Espíritos vinham trazer. Para mostrar, olha, a essência do ensinamento de Jesus é isso aqui. Entende por que os Espíritos pedem tanto para que a gente faça Evangelho no lar? Que a gente converse sobre o Evangelho de Jesus no lar? Porque a cada uma dessas conversas, o nosso entendimento se amplia sobre essas lições. A coisa vai mudando. A cada lição que nós lemos, quem faz o Evangelho há muitos anos sabe. Você lê e relê capítulos ali e de novo você volta a descobrir detalhes e coisas novas. Então isso nos faz pensar que nós precisamos ainda meditar muito no Evangelho para poder alcançar essa profundidade, trazê-lo para a nossa vida e prevenir todas essas situações difíceis que a vida nos apresenta. Então, mesmo que a gente não tenha conhecimentos científicos que nos explique por que reagimos de uma forma ou de outra, nós temos o Evangelho como um roteiro que nos orienta, nos ilumina, nos encaminha. Agora, o Alfredo, ele passa por uma situação bem complexa aqui, para a gente poder ir se encaminhando aqui para o nosso fechamento. Nós vamos verificar como foi o desfecho dessa história do Alfredo, como que foi ali o término da existência dele, perceber o quanto a gente pode se decepcionar ao longo da vida. O Alfredo, então, ele recebe a notícia de que a Ismália tinha ficado muito doente. Ela, em pouco tempo, ela acabou desencarnando por conta da tuberculose, que era uma doença que na época não tinha uma eficácia no tratamento, né? A penicilina ainda estava começando a ser usada naquela época lá. E aí o que acontece? Ela acaba desencarnando. Muito provavelmente ela se fragilizou muito pelas emoções, tornou o organismo muito mais fraco e ela acabou morrendo. Ela desencarnou. Quando ele recebe essa notícia, então ele volta para o Brasil, porque até então ele estava morando lá na Europa, na França. Ele volta e ele conta: olha, nunca me propus a verificações sérias e, embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os meus sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira. O que, que seria isso, né? Espírito incessantemente atormentado. Ele sabia que a forma como ele resolveu a situação estava errada. Ele lutou contra a consciência dele. Ele lutou contra os seus espíritos amigos, espírito protetor, que nos momentos do sono deviam falar para ele: Alfredo, você cometeu uma injustiça, volta atrás, vai conversar com ela. Ele não fez isso. Por conta de orgulho, por conta da situação da época, ele se acha legitimado a manter aquela postura. É aquela pessoa que erra, está lutando contra a consciência e não volta atrás. Será que somos nós um pouco assim na vida em algum momento? Em que a gente não quer voltar atrás e ouvir a outra parte? Ouvir sem acusar, ouvir sem incriminar, simplesmente ouvir, dar o direito de o outro dizer: olha, eu acho que eu errei, mas não foi com má intenção, ou dizer: ó, não foi bem um erro, não foi isso que você estava pensando. Na maioria das vezes, quando a gente permite alguém que nos ofende vir conversar com a gente, é só para retrucar e responder para a pessoa. A gente não ouve de verdade. E ele lutou contra então a sua consciência ou a intuição que dizia que ele tinha que reparar. E aí, olha, certo dia recebi uma carta lacônica na costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos, entre a saudade e o abandono, Ismália fora acolhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirológio moral. Deliberei então a volta, fixei-me novamente no Rio, eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Ele amava ela. Por que que a gente tem que ser duro com as pessoas que a gente ama? Por que, gente? Não é? Por que que o espírito faz isso na sua evolução? É porque ele ainda está preso a tudo aquilo que ainda é vestígio do nosso passado, que é aquela ideia de supremacia, de defesa. E ali nasceu o quê? O orgulho, nasceu essa propensão que nós temos de nos defender até das pessoas que nós amamos e que nos amam. Então ele passou por esse processo infeliz e olha o que acontece com ele. Os anos rolaram uns sobre os outros, quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante. O infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que, infelizmente, não pude conceder. Transformei-me desde então num louco irremediável. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça, mas a morte não me deu ensejo e voltei para as esferas dos desencarnados em tristes condições espirituais. Veja que Alfredo também é uma vítima do amigo, né? Também foi alguém que foi atacado na sua felicidade pelo amigo. Mas ele, ao retornar para o mundo espiritual, volta em condições infelizes também. Por quê? Ele não era simplesmente uma vítima. Ele era uma vítima que se tornou também algoz. E é aqui que entra o grande desafio para o espírito quando ele passa pelas provas e expiações. É passar por elas, mas sem permitir corromper o nosso coração. Sem permitir que a nossa índole, que o nosso caráter, seja abalado pelas dores, pelas provas que a gente sofre. Porque se for, é porque não era algo sólido. Se a gente muda porque a dor nos faz mudar e a gente se torna agressivo, violento, é porque a gente ainda não tinha conquistado a aparente bondade que a gente demonstrava, o aparente amor que a gente era, que a gente imaginava que era capaz de ter. Porque se a gente passa por uma prova e ela revela o nosso pior lado, é porque aquilo ainda existe dentro de nós. E de alguma forma aquilo nos mostra o quanto nós ainda precisamos das experiências mais desafiadoras. Por isso que quando a luta, a prova, a dor, o sofrimento, o desafio chega, nós não precisamos ficar revoltados porque nós tivemos uma reação ruim naquele momento. Tem gente que até desiste de continuar lutando pela sua transformação, pela sua evolução, porque se depara com aspectos tenebrosos do seu ser. Mas a finalidade das experiências é justamente isso, é te mostrar quem você é. E você encarar e se propor. Eu sou ainda agressivo, eu vou lutar contra isso, eu vou aprender a não ser. Eu sou ainda muito mesquinho, eu vou aprender a não ser. Eu ainda sou muito dependente de coisas materiais para me sentir feliz. Eu vou aprender a não ser feliz com as coisas materiais apenas, mas principalmente com aquilo que são aqueles bens espirituais que Jesus disse que nós deveríamos acumular nos céus. Então, nós, quando passamos por provas, devemos acolhê-las como recebemos um exame ou o resultado de um exame que nós fazemos. Tem gente que quando recebe um diagnóstico, um laudo, se desespera, mas pensa, não, eu vou lutar pela minha cura, eu vou fazer o tratamento e vou me curar. Outros pensam em simplesmente o quê? Ah, vou morrer disso aí mesmo, não vou, se revolta tanto que desiste. Na verdade, quando a gente passa pelas provas, a gente tem que encará-las como oportunidade de crescimento. Coisa que o Alfredo não fez ao descobrir aquilo, e ele, preso da culpa, do remorso, não sendo capaz de perdoar nem a si mesmo, nutriu tanto ódio, tanta raiva, que quando chega no mundo espiritual, ele chega realmente infeliz. Perceba que não basta só sofrer, que sofrimento não torna ninguém feliz no mundo espiritual. E sim como a gente reage nesses momentos aqui na vida. Por isso que nós precisamos urgentemente refletir hoje. Estamos aproveitando as nossas provas realmente para o crescimento espiritual? A gente está sofrendo e está imaginando que lá do outro lado a gente vai chegar e vai ficar bem depois de passar por elas? Ou a gente está realmente aproveitando para crescer? Para muitas pessoas isso pode parecer uma ideia muito dura, muito severa, né? O indivíduo já sofreu aqui, vai continuar sofrendo lá de lá? Pois é, infelizmente é assim. Não tem pessoas que sofrem a vida inteira porque não aprende nada com o sofrimento? É o espírito, não importa se ele está encarnado ou desencarnado. O espírito ele pode sofrer e continuar sofrendo no mundo espiritual porque ele não soube aproveitar aquele sofrimento para o seu crescimento e essa transformação. Já ouviram aquelas histórias de vida maravilhosas de pessoas que passaram por grandes reveses, grandes dores e deram a volta por cima e ainda conseguiram algo ainda melhor? Esses são os exemplos de espíritos que souberam aproveitar as provas. Não ficaram lamentando, não ficaram se culpando pelos erros, apenas assumiram que era algo que sim, que lhe cabia naquele momento e que ele iria aproveitar aquilo para o seu crescimento. Por isso que quando apreciarmos as nossas provas, as nossas lutas, pensemos, nenhuma delas veio para nos derrubar, nenhuma. Nada que nos chegue é porque Deus permitiu que algo nos abalasse a vida. Tudo que nos chega é sempre para que possamos crescer espiritualmente. Mas para ver dessa forma, precisamos estar realmente olhando a vida com olhos de espírito e não de matéria. Reconhecer que a nossa passagem no mundo, ela é apenas um instante da nossa evolução. Não se apegar tanto a essas perdas que são naturais na vida, que acontecem com todas as pessoas, todos os dias, contados às centenas de milhares em todo o mundo. Normalmente as pessoas paralisam a sua evolução quando passam por grandes provas, por grandes lutas, e não percebem que ali estava uma grande oportunidade de crescimento. Tem pessoa que senta e chora quando caiu e tropeçou. Acusa a si mesma, acusa a pedra, acusa quem colocou a pedra. E tem pessoas que simplesmente levantam, tiram ali a unha que lascou, que levantou, mas continua caminhando. É assim que como espírito nós temos que ser diante dos desafios. E desenvolver amor, perdão para nós e para com o outro, para que assim a nossa vida possa ser mais suave. Eu espero que vocês possam ter compreendido a ideia central dessa história. Caso não tenha ficado muito clara todas essas lições, tem lá o capítulo 17 dos Mensageiros para vocês lerem. Eu aconselho que leiam o livro. E se quiserem lá conhecer a história, ou quando eu voltar aqui, eu conto a segunda parte para vocês. Mais uma vez o meu agradecimento a todos, a alguns amigos que vieram aqui, daqui um pouco a gente conversa mais um pouco, e que sejamos todos muito abençoados sempre, viu? Muito obrigado, viu, Alexandre? Obrigado. Muito obrigado. E lá no site antenormorais.com.br, também nas redes sociais, dá para ouvir, eu vou colocar o áudio dessa palestra, tem de outras, de outros temas também, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, viu, meu amigo? Imagina.